da cintura ignorante. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Quando eu conheci o Faz, fui logo pro setor. Aí ele veio e de jeito me pegou. E de jeito me pegou. Daniel Vídeos. Daniel Vídeos, o grave que sacode a galera. Daniel Vídeos. Daniel Vídeos, o grave que sacode a galera.